Os olhos pediriam além da comida. Eu também desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coisa. Muito que depressa, criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto. Quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, Deus me abençoe. Pegasse Polidor, Kelly Patrícia. Você está ligado na Cultura M 670. Uma rádio da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, 24 horas, sempre com você. Cultura. Para trazer mais informação. Para fazer seu dia mais feliz. Para oferecer mais evangelização. Mais música, mais amor de Deus. Para ficar mais perto de você. A Cultura AM agora é Cultura FM. Cultura 107.5. Onde quer que você esteja, nós estaremos com você, tendo um sinal de Deus no ar. Que a cultura traz a gente cura, acolhe, busca toda a força que a gente tem. Eu peço a vocês para contribuir, nunca deixar essa rádio parar, porque sou mais cultura, sou mais feliz. Cultura, sempre com você. Fazer grande coisa, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. Santo Antônio de Pádua. G Jesus Eucarístico, fonte de vida eterna. Vem, Senhor, passar nesse lugar. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Diácono Francisco e convido vocês para as quintas-feiras, no horário das 15h30, estarem em sintonia conosco no momento especial de adoração e da bênção do Santíssimo Sacramento. Eis aqui o tesouro da Igreja, o coração do mundo, o penhor da meta pela qual, mesmo inconscientemente, suspira todo homem. Olá, gente, aqui é Ivan Andrade, eu quero convidar você para nos acompanhar na transmissão da peregrinação à Divina Pastora pela sua FM 107.5 e Cultura AM 670. Eu aguardo você. Cultura, um sinal de Deus no ar. Olha, já estamos às 21h38, 9h38. Meu boa noite para Miriam Neves, daqui a pouco a gente coloca a sua música. Boa noite, quero... Deixa eu ver. Não colocou o nome, a gente não consegue identificar. Boa noite, agora é outro. O Josley do Cedro está na escuta desse programa maravilhoso. Gostaria de ouvir a música do padre Fábio de Melo. Me vê para mim é Cristo. Ofereço a todos os ouvintes. Valeu, Josley. Boa noite a você e todo o povo querido. Todos que estão nos ouvindo. Nosso muito obrigado a você, Josley. Também a Dora, mais uma vez, né, Dora? Ok. Deixa eu ver, daqui a pouco eu dou uma olhada aqui no seu texto. O Cláudio e a Lúcia parabenizando a Maglaene, que fará aniversário no próximo domingo. Né, segredo, ninguém pode saber, né? E será uma grande festa. Ela disse, não só vai porque... Ah, sim, não vai. Não vai porque não foi convidado. É uma festa de família, né, Cláudio? Nosso parabéns para a Cláudia e a Lúcia, perdão, para a Maglaene, o Cláudio e a Lúcia estão parabenizando, né, e desejamos a Maglaene toda a felicidade, muitos anos de vida, né, ela que faz a vida das pessoas ficar mais doce, né, é, pois é, ela faz tortas, doces, salgados, enfim, né, então parabéns a Maglaene por mais um aniversário, neste domingo estará fazendo aniversário a Maglaene, parabéns, parabéns, parabéns. Tá, tudo bem então, vamos lá, 9h39, vamos chamar o padre Marcelo Conceição, né? Temos muito que agradecer e nessa oração nós colocamos as nossas intenções. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cultura, mais especificamente do Ponto de Encontro. Que alegria estar com vocês para nessa noite rezarmos agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu durante este dia. Pois bem, vamos neste momento apresentar as intenções que os nossos ouvintes trouxeram para que unamos-nos em oração e agradecendo a Deus, peçamos também a sua providência. Colocamos aqui a gratidão a Deus por toda essa semana que tivemos, por cada ouvinte, cada contribuinte, cada pessoa que colaborou e colabora e nos ajuda na evangelização. E nós queremos agradecer também por muitas coisas que Deus não permitiu que nós tivéssemos. Pensou na vida de cada um em particular, porque com certeza nos faria mal. É, isso mesmo, né? A gente agradece também pelo que Deus nos deu, mas também pelo que Ele não nos permite ter, para que nós não troquemos as coisas por Ele, né? Para que continuemos no seu caminho. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo, tudo, tudo. E pedimos que continue a nos dar aquilo que a tua vontade, que o teu desígnio oferecem para nós, visando a nossa salvação eterna. Queremos entregar todos os nossos ouvintes, doentes, os que estão em casa hospitalizados, que estão aflitos, com preocupações financeiras, ou com filhos, ou com marido, ou com alguém da família. A todos nós suplicamos a misericórdia. E confiamos no amor de Deus,

de novo ponto de encontro. Que alegria saber que os senhores estão conosco, vivenciando esta boa experiência da evangelização. Desejo a vocês e aos queridos amigos uma boa noite. E de todo o meu coração te quero abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, a Mãe da Providência, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Thank you. Está disponível também para agradecer a todos, em todos os momentos, em todas as situações, né? Nosso obrigado também a você que está mandando para cá. Você que já está nos ouvindo e vai continuar na programação da Rádio Cultura. Eu vou ficando por aqui, viu? Vou ficando por aqui. Convido você para no domingo estarmos juntos na transmissão da Peregrinação Divina Pastora em 107.5, também Cultura 670 AM, tá? Cultura, um sinal de Deus no ar. O nosso muito obrigado, boa noite, no ponto de encontro, segunda-feira, se Deus quiser. Aqui na Cultura, domingo, nós estaremos na transmissão. Um grande abraço, até lá. Ótimo com minha vida, o meu pai e meus irmãos, por toda minha família, dou a Deus minha gratidão. Em Jesus me alimento, Ele é a luz da salvação. Em seus braços me acalento, no calor da oração. Está em sua mão, Senhor, a minha vida. Está em sua mão, Senhor, minha família. Está em tuas mãos, Senhor, o meu querer. Está em tuas mãos, está em tuas mãos a razão do meu viver. Na dor ou na alegria, me confio ao Senhor. Ele é só de harmonia, tudo nele é amor. No refúgio em seu regaço, todos podem descansar. Apoiados em seus braços, abertos pra nos amar. Está em tuas mãos, Senhor, a minha vida. Está em tuas mãos, Senhor, minha família. Você está ouvindo a Cultura AM e FM 107.5. Um sinal de Deus no ar. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro. Você está AM, CYJ 921, 670 kHz. 24 horas sempre com você. Editora da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, Brasil. Bem, filha, o bolo está pronto. Tá uma delícia, delicinha, mamãe. Vou colocar a calda de chocolate. Nossa, agora sim, ficou da hora. Viu aí? Nada é tão bom que não possa melhorar. Aqui Ivan Andrade, quero convidar